second time in. 8, autorizzazione per taxi. Autorizzazione a lei. Salvador, Papa Tango, Mike, X-Ray, Quebec, na escuta? Papa Tango, Mike, X-Ray, Quebec, solo na escuta, prossiga. Mike, X-Ray, Quebec, se encontra no Ping número 6, solicita autorização de reboque para a remota 14 do Pátio 1. Sim, se aguarde para o reboque, Mike, X-Ray, Quebec. X-Ray, Quebec. Paulo, boa, Xamé 258, liberou? Xamé 258, boa noite. Táxi autorizado Alfa Quilo Baixo 3. No Baixo 3, atente aos sinalizadores. A posição 3, prevista é a 5 Lima. Alfa Quilo Baixo 3, previsto no 5 Lima. O Xamé 258, parabéns pelo dia de vocês. Muito obrigada. Azul 2793, fica para 2 no 10, ajuste no 0 no 3, está autorizado a final ILS e reporte estabilizado. 2010 no 0 no 3, autorizado ILS, o Azul 2793. Xamé 258, espero alterou a posição, a 3 Lima, de qualquer maneira atende aos sinalizadores do pátio. 3 Lima agora, Xamé 258, tá visual com o sinalizador. Autorizado 3152. 3152, Xamé Torres, 1895. 295, obrigado, boa noite, parabéns. Somente pra ver? 1978. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera Torre 1895. Ajuste 10, 13 ou 1868. Termo autorizado Pátio Índia, ponto de espera 1895. Muito obrigado, senhor. Tenha uma boa noite. Parabéns por você. Obrigada. Estou em Salvador, boa noite, 3152. 3152 autorizado, pouso, bicho no zero, vento 100 graus, 100. Livre, pouso na 10, 3152. Salvador, boa noite, Salvador, 43. Sobre 4035, aciona identificação, autorizado a chegar da bolsa, deixa para o nível 050. 050, que bom. É, agora você perdeu o contato com o documento específico, está ligando agora o final dela. Entendi. Dono Mike, X-Ray Quebec, autorizado, reporte. Reporte ao técnico. Ok, X-Ray Quebec. Boa noite, é o 868, a próxima ponte 0 da 0. 0 noite, é autorizado, né, Matheus? Aí, Matheus, 0868. É só por. Só uma informação, caso a senhora tenha. Por que, que a senhora mudou a nossa posição aqui, a senhora sabe dizer? Não sei, não sei informar, senhor, porque essa parte de gerência de portões é só com a Infraero mesmo. A gente aqui só informa os portões para os senhores. Não, tranquilo, é só caso a senhora souber. É, obrigado, então. Boa noite, obrigado. Paulo Salvador, boa noite, Santos 352. 152, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, pro 10, 3152. São 3152, informo que a aeronave da companhia está efetuando um reboque neste momento da posição 62 para remoto no 4. Peço que o senhor observe este reboque e siga até o portão 10. Papa Tango Mike X-Ray Quebec, não escuta? 895. 895, boa noite. Boa noite. Comodoro Azul 2793, boa noite, estabilizado. Estou no zero. Ok, ciente, estamos agilizando o mais rápido possível. Já está estabilizado. 2913, vou estar estabilizado. Voo 1868, decola 48, controle 120, 208. 208, boa noite. Azul 2713, autorizado pouso, destino 0, vento 100 graus, 106. Pouso autorizado, Azul 2713. Pouso, boa noite, contato radar, só para o nível 230, sai na PUCA. 230 na PUCA, no 868. 2713, confirmo o livre pouso, vento 100-100-109. Ciente, livre pouso, 2713. Solo 3, solo 5, 1, direito 2, 1, 1, solo. Gente, confia a frequência do solo? 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, boa. Acionei 224, boa noite, acione identificação, vou na prova de passe, desça para 3 mil pés, o ajuste padrão na 013. Passe 3 mil pés, vem 3 mil pés, 1972, desça para 2 mil pés, ajuste na 013, está autorizado, acionar ILS, reporte estabilizado. Livre ILS 2000 no 013, a passarela está autorizada, vou 1972. Chama o salão 211, seu estacionamento vai ser próximo esquerdo no Pátio 3. Tem saque autorizado Alfa aqui no Pátio 3, no Pátio 3 atende aos sinalizadores, posição prevista é 4 mil. Alfa aqui no Pátio 3, 4 mil, desculpa, demorei para chamar o seu. 1868, chame contra Recife, 1-2-6-2-8-5. Estabilizado, azul 4235. Azul 4235, chame a torre, 1-9-8-9-5. 1895, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, azul 4235, estabilizado na final. Azul 4235, autorizado pouso, visto no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-0. Sente, livre pouso 4235. Azul 4235, solo 58, direito 21, no chão. Direito 21. Azul 3891, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada bolsa, desce para 4010 e ajuste no 013. Obrigado, 3891. ILS 1-0-1-9-7-2. 1-9-7-2, chame a torre 1-9-8-9-5. 11895, grato, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite. Passarinho 2024, vista para 2010, está autorizado o sinal ILS e reporte estabilizado. 2000, autorizado o sinal ILS, 2000, autorizado o sinal ILS. Autorizado o sinal ILS, 10, vento 100, 100, 100. Desde posto, pistão 0, Boa noite, Lua, na 098. Boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mário, vista para nível 050. Mário 050, está bastante atrasado, possibilidade de após uma bote do WhatsApp. Pelo momento, autorizada para o estado. Para o WhatsApp, muito obrigado, hein? Alô, boa noite, chegou no 972 Lisandro. Alô, 972, saiu via Alfa Juliette 413. Alfa Juliette 3, Alfa 972. Tá visual, interceptando o posto localizador agora, passarela 2224. Passarela 224, chama a torre 1995. 2195, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, passarela 2224, interceptando o posto localizador agora. Todos os quatro estão usados com o bicho no zero, vento no 009 e no 09. Pouso na 10, 2224. 3891 tem condições de voar a Duna? Passivo, 3891 traz a Duna, desce para 2010, o ajuste permanece no 013, está autorizado a sinal ILS e repasse estabilizado. É importante saber de dados, boa noite, 3891. 1098, desça para 3010, o ajuste padrão 1013 e reduza para 2309. 3.013 vai reduzir 6 a mais. 10 direito, 2-1, João. Livre, 2-1. Rodando passamento 2-2-2-4, boa. 2-2-2-4, segue Alfa Juliette, remota 1-2. Alfa Juliette, remota 2. Roma 098, do separador 2010, está autorizada, afinal, ILS reporta estabilizado. Pois, meu reportamento estabilizado, Roma 098. Dado, 3891. 3891, chamei a 3895. 2-9. Obrigado. Obrigado. Salvador, boa noite, está 3891, estabilizado na batalha. 3891, autorizado com o vento 1-0-0 graus, 1-2-9 também. Livre pouso, está 3891. Boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada mar, desce para o nível 050. 050 mar, você me 28 está autorizado, vai estar. Diga. Paulo, solicito o reboque da posição 7 do pátio principal para o pátio 3, posição 2, Romeu. Correu a posição inicial? É, posição 7 do pátio principal. Autorizado o início do reboque no botão 7, girizando até a parte 3. Ok, mais o seu bravo tente, estamos na porta. Chegou 1098. 1098, chegou 1098. 1095. 1095, boa noite. Jogou 1098. 1098, vai chegar a aproximação, vai 2 horas de pouso. Confirma o vento no momento, por favor. 090 graus, 1-2-9. Salvador, boa noite, 1098, obrigado. 098, solos 21, direita 21, no solo. 219, obrigado. Ligou na sua escuta. 098, táxi Alfa, Chimiante da Juliette. Alfa da Juliette, tem como confirmar alguém que parou o gol na 098? Para prosseguir para o 07. Confirma 07. Afirmo, o poste da Juliette. Já era para falar da Juliette. Boa noite, adiciona identificação, autorizada a chegada à mar, desça para o nível 050. Comando 72, boa noite, adiciona identificação, autorizada a chegada à mar, desça para o nível 060. Da Juliette, gol 1098. Mesmo, às vezes da Juliette, agora para ingresso. É, vai lá, dá para ingresso, 1098. Espera a saída de alguma aeronave, senhora, que a gente está com problema de regulamentação, se pudesse agilizar a gente, ela gostaria. Tem uma aeronave que está sendo rebocada, ela está fazendo o portão 7. Aí esse, ele vai ingressar no pátio 3. Assim que ele ingressar no pátio 3, ele vai entrar na Juliette, está autorizado o ingresso mesmo e segue o portão 7. Ok, pronto, senhor, a aeronave, eu vou na 098. Alfa, ele tá prosseguindo pro teste, ok? Sim. Sol 1228, completo final LF, chamei a torre, frequência 118, decimal 95. 225, boa noite. É. Sol Salvador, boa noite, por 1328. 1228, autorizado pelos bichos 0, vento 100 graus, 108. Seguir o vento 100 com 10, confere? Confere, autorizado pouso. Autorizado pouso. Conquista, Tia Bravo, Quebec Vitor, 180 nível autorizado, meia rota do plano de voo. Eu falo da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, é nessa. 1208 controle, 5061 transponder. Aprovado 8-0 para a vitória da conquista, conforme a rota do plano, decola da 10, controle direito na subida árvore elefa, o controle 1-0-8 e transponde 5-0-6-1, o 2-2-2-8. Ó, Pode chamar para o espectro seu anel. Valeu, obrigado. Gol 228, no som aos 3-2, direito 2-1 no som. Direito? 1-1-1. Segue via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, pois. Passo 1000, gol 1172. Michael Del Bravo, CET, boa noite. Estabilizado? Estabilizado, 4 0 compete com a LS, chame a torre, frequência 1.8, decimal 9.5. 18.95, 4 0 boa noite. Bom. Gol 1.172, do separador 2010, o ajuste 0.12, autorizado, final LS, 2, responsabilizado. para 2000, autorizado ILS X2A 1-0, patrão de São voo 172. Azul 4062, autorizado pouso, bicho no zero, ventura 00 graus, 109. Livre, pouso, 10, azul 4062.